Kommentar. Tarde da noite nunca é tarde demais pra imaginar você aqui. Só um beijo pode acalmar, chegar. Pelo ar, eu quero azul, amor que tarde, mas nunca vá falhar. Ser um rio infinito, nascer de novo em seu olhar, provar o vento, deitar o sol e me apaixonar. E me apaixonar. Estrada aberta pro mar. É o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Parte do meu show, o meu amor, o meu amor. Deixa eu chegar a um objetivo no instante. Quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 18:03. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Thank you. broadcasters around the world. Starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de Miami, aqui nos Estados Unidos, eu sou o Sérgio Ricardo e esse é o Parabólica América Show 122 de setembro de 2017. Alto e bom som via satélite em 25 emissoras para todo mundo. Parabólica América é mais uma produção da Nova Sound Studio USA. Nessa edição do Parabólica América tem The Script, tem a Bibi Rexha, tem também 30 Seconds to Mars, Robert Plant, pois é, Robert Plant com música nova e duas versões especiais de sucessos recentes com The Struts e Bastille, que você vai gostar muito. Aumente o som! Edition America. A primeira música de hoje é de Avicii com o DJ sueco Sandro Cavazza. A música se chama Without You. É a número 18 na parada US Hot Dance Electronic Songs da semana. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me you won't be there. Gave him everything. Mais uma com Justin Bieber, novidade na América. A música se chama Everything I Gave to You, no Parabólica, que não para e traz mais um lançamento para você que surgiu de surpresa nessa semana. Os irlandeses do YouTube vêm aí com Blackout, parte do álbum Songs of Experience, que vai ser lançado no dia 1 de dezembro de 2017. Na verdade, Blackout não é o primeiro single do álbum. O primeiro single vai se chamar You're the Best Thing to Me, aliás, You're the Best Thing About Me, e vai ser lançado dia 6 de setembro. Blackout é só um presentinho. Um presentinho do YouTube, claro, é sempre muito bem-vindo, não é? Yeah. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I left the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. Sou Zap, na boa What Lovers Do, lançada essa semana aqui nos Estados Unidos. Você ouve no Parabólica América por todo mundo, alto e bom som via satélite digital. E o próximo bloco traz duas regravações. A primeira é de uma banda inglesa chamada The Struts, que começou aí com uma brincadeira no aeroporto e virou essa regravação da Lords chamada Royals. A segunda é uma surpresa, mas aumente o som que você vai curtir muito. Party, and everyone who knows us knows. The world is the limit. Parabolica America. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Or am I just stoned? I went to a shrink to analyze my dreams. She said it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wine because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes I tricks on me. It all keeps adding on. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. I better hold on. Sometimes I give myself a creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding on. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stoned? Am I just stoned? E essa é a inacreditável e maravilhosa versão de Green Day, Basket Case, pelo Bastille, tema do novo seriado The Click, lançado agora aqui nos Estados Unidos, ambos novidade na América do tio Donald Trump, que você ouve no Parabólica América. Aliás, essa versão aí da música do Green Day teve a aprovação do líder do Green Day, o Billy Joel, que é algo inédito, ele nunca tinha aprovado aí um cover de singles da banda. Bastille, Parabólica América e mais música no seu rádio. Próximo bloco começa com a nova do The Script, Written in the Scars, uma das faixas do álbum Freedom Child, lançado dia 1º de setembro pela Sony Music aqui nos Estados Unidos. Thank you to anyone who hurt me. This is a shout out to those who never cared. I got scrapes on my heart from all the battles, and I owe you for getting me prepared. I tip my hat to all the haters. Got a handshake for lovers from the past. I got a peace sign for all you backstabbers. You're not the first, then you sure won't be the last. Minute by minute, it took me time, time, time. Letter by letter, it could be line by line. I'm proud of these scars, cause I'm mine, mine, mine. Mine, mine, mine, oh. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make us who we are. It's written in the scars. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make us who we are. It's written in the scars, yeah. It's written in the scars, yeah. It's written in the scars, yeah. It makes us who we are, yeah. Who we are, yeah. And every wound is some glory. And every scratch is a new tattoo. Cause those lines on your face, they tell a story of how you became, you became you. So put your arms around the doubters and chunk out those when they push below their belt. Yeah, give it up for the ones who lit the matches, cause you can find proof from going through hell. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make us who we are. It's written in the scars. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make us who we are.

But my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of, boy, make me believe. Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride. But if it's meant to be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be. Baby, if it's meant to be, yeah. If it's meant to be. Meant to be. Maravilhosa, essa é a nova da Bibi Rexha com Florida Georgia Line, single do álbum All Your Fault Part 2. A música se chama Meant to Be, que foi lançada nos Estados Unidos essa semana. Antes, teve Bad Love, segundo single do novo álbum da Halsey, que vai se chamar Hopeless Phantom Kingdom. A música é a número 38 na parada Mainstream Top 40. E sem parar, vem aí uma novidade que você nunca, mas nunca imaginou ouvir. Eu tinha imaginado a música nova do ex-líder do Led Zeppelin, Robert Plant. Pois é, ele tem 69 anos de idade e tá lançando um novo disco chamado Carry Fire. O single se chama The May Queen e marca os 50 anos de carreira do maior cantor de todas as bandas, eleito pela revista The Rolling Stone. Parabólica. música do mundo. Parabólica. I've learned to slam on the brake before I even turn the key, before I make the mistake, before I lead with the worst of me. Give them no reason to stare, no slipping up if you slip away. So I got nothing to share, no, I got nothing to say. Step out, step out of the sun if you keep getting burned. Step out, step out of the sun because you've learned, because you've learned. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, I'm waving through a window. I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. While I'm watch, watch, watching people pass, I'm waving through a window. Oh, can anybody see? Is anybody waving back at me? Nobody around. Do you ever really crash or even make a sound when you're falling in a forest and there's nobody around? Do you ever really crash or even make a sound when you're falling in a forest and there's nobody around? Do you ever really crash or even make a sound when you're falling in a forest and there's nobody around? Do you ever really crash or even make a sound? Did I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never made a sound. Will I make a sound? On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping on the glass, waving through a window. I try to speak but nobody can hear, so I wait around for an answer to appear. While I'm watch, watch, watching people pass, waving through a window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? Is anybody waving? Waving, waving. Whoa, oh. Esse foi o novo single do The Old City, Waving Through a Window, tema do musical Dear Evan Hansen, no Parabólica América, que faz agora uma pausa nas novidades para voltar a 1989, um ano em que a parada do sábado, dia 2 de setembro, do Hot 100, trazia na posição número 77 uma música nova entre as 100 mais dos Estados Unidos. Chegou a ser a música número 15 na América. The Best, com Tina Turner. I call you, I need you, my heart's on fire. A world of dreams. Música número 77, estreando no Hot 100 de 2 de setembro de 1989 no Parabólica América. Aliás, essa música tem uma história ao mesmo tempo bonita e triste pra gente que é do Brasil. Em 1993, no mesmo dia em que venceu o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide, que na realidade foi a última vitória da carreira de Ayrton Senna, que morreria aí no dia 1 de maio de 1994, Ayrton Senna apareceu de surpresa no backstage do show da Tina Turner e foi convidado a ir ao palco com ela, que já tinha inclusive cantado The Best. Mas ela bateu um papo com Ayrton Senna e repetiu a música em homenagem a Ayrton, que claro é o The Best Ever. Parabólica América e as melhores do passado, essa era a número 11 há 28 anos. A fantástica e lendária Cher, If I Could Turn Back Time. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did, I don't know why I said the things I said. Cries like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. If I Could Turn Back Time, música número 11 dessa semana em 1989, chegou a ser a número 3 do Hot 100 e a número 1 da parada Adult Contemporary, um clássico da Cher. E a nossa última lembrança de hoje vem com a californiana Paula Julie Abdul, coreógrafa e cantora de muito sucesso nos anos 90. Essa era a número 1 nessa semana em 1989, terceiro single, number 1 do álbum Forever Your Girl, Cold Hearted. Do you really think he thinks about you when he's out? He's a cold could only make her cry. You deserve somebody better, girl. He's good, cold as ice. Paula Abdul com Cold Hearted, a música número 1 na América, 28 anos. Antes teve Cher com If I Could Turn Back Time e teve também Tina Turner com The Best. E agora, que tal country music? Na América, essa semana, a música número 9 na parada, Hot Country Airplay, é desse cantor de Knoxville, Tennessee. Kenny Chesney com All the Pretty Girls. All the pretty girls said, pick me up at 8. All the pretty girls said, I'm going to L.A. Said I hate my hair, talking to the mirror in their underwear. All the lost boys said I just got paid. All the lost boys said I wanna get laid. When the town goes blue and the lights blink red, all the lost boys do what all the pretty girls say. Kiss me, all the pretty girls said. All the chefs said, can you better slow down? All the preachers said, it's a devil's playground. I wonder if they knew they were wasting their breath. All I ever heard was all the pretty girls said. I'm home for the summer, shoot out. Kiss me, all the pretty girls said. All the 17 said I'm getting out of Dodge. All the big dreams said I'm selling all I got. All the high rollers busy placing their bets. Me, I'm headed south cause all the pretty girls say. I'm home for the summer, shoot out the lights. Don't blow my cover, oh, I'm free tonight. I'm coming over, call all your friends. Somebody hold me, all the pretty girls say. All of the whiskey went to my head. Shut up and kiss me, all the pretty girls said. Well, I've been living like a wild old Mustang out in Montana fields. Might have earned me a bad reputation, but never stopped these wheels from going and rolling too far, running and going a little too hard. So unrein, so untamed, yeah. So God made girls like you, make guys like me. Wanna reach for the brightest star, set it on a ring, put it on your hand, grab a piece of land and raise a few more girls like you. Your soul is pure golden, must have been true love you were grown in. Set the sun rays to a dark place on the same day. Yeah, God made girls like you, make guys like me. Wanna reach for the brightest star, set it on a ring, put it on your hand, grab a piece of land and raise a few. Since I stopped and prayed, the Lord have mercy, look at her. He sure didn't make no mistake when he put that angel on her. You got made girls like you, make guys like me. Wanna reach for the brightest star, set it on a ring, put it on your hand, grab a piece of land and raise a few. Yeah. Georgia, fechando mais um Parabólica América. Esse foi o Keith Moore com Girls Like You, a música número 88 na Hot 100, número 11 na Country Airplay e a número 17 na US Hot Country Songs. Obrigado aí pela sua sintonia por todo mundo. Eu volto dia 16 de setembro, dessa vez em Buenos Aires, Argentina. Semana que vem tem o Parabólica Radio Show com o DJ Marcante da Rio Sul Rádio. Parabólica América é uma produção Nova Sound Studio USA. A apresentação é do Serginho Ricardo. Essa foi a edição 122 de setembro de 2017. Que você ouviu em uma das diversas rádios afiliadas pelo mundo. E pode ouvir novamente esse ou qualquer outros programas do Parabólica no Mixcloud da Nova Sound Studio no endereço www.mixcloud.com/parabólica. E a nossa última de hoje foi lançada dia 27 de agosto no MTV Video Awards aqui nos Estados Unidos. Nem imaginava que eles estivessem lançando um disco novo, mas vem novo álbum por aí, prepare-se. 30 Seconds to Mars com Walk on Water. Uma grande noite para você e a gente se fala em breve. Tchau! Can you even see what you're fighting for? Bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriot shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight? Look at the sky, see a dying star. White lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth, the far right, the left view. Breaking all those promises made. Times are changing. This Edition America. A Rio Sul Rádio também está no Facebook. Pela nossa fanpage, você pode conferir as coisas que a gente publica. Acesse facebook.com/RioSulRádio. Curta, comente, compartilhe. Participe. 19 horas e 7 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Cry no more, cry no more. Though the whole world catches light, you will reach a corner where you strongly fight. You're in the shadow. At this place they know the game. Outside the world will turn and feel the same. They're in the sunlight. But you are so much more to me than the one who carries all the burden. I can only hope once you fly, you'll be free. You should never cry no more. Feeling all alone and insecure. You have been going 30 stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna stand in line and not give up. But walk that road that everybody goes. Shadows. Every time the candle glows, it lightens up the space, but no one knows. Will there be a dark side? Every battle's victory is a double feeling where you cannot be. Here in the spotlight, 'cause you are so much more. You fly, you'll be free. Por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Thank you. chance.